A gente vai começar hoje, continuar hoje o estudo de mandamentos recíprocos do pastor Carlos Alberto Bezerra. E nós vamos agora continuar na página 15, hoje que é dia 12 de janeiro de 2014. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos. Te agradecemos porque pelo teu sangue nós podemos estar aqui, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor é amoroso, bondoso, e o Senhor tem, por graça e misericórdia, tem continuadamente nos ensinado a Tua Palavra, nos ensinado como devemos agir, tem nos enchido com Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter o ânimo, o vigor necessário para cumprir a Tua Palavra, a obediência. Senhor, que nessa manhã, em nome de Jesus, seja Teu próprio Espírito Santo nos revelar a Sua Palavra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vai te sentar aí. Vamos. Abrir o nosso livro na página 15. No subtítulo, sujeitai-vos uns aos outros. Dentro do capítulo, que é mandamentos que visam criar relacionamentos. Muito bom isso aqui, muito, muito útil para a gente poder se edificar aqui nisso. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Diz assim, achou aí? Perfeito. 1.5, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, meus irmãos, vamos lá. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5.21. Sujeitar-nos, submeter-nos ou subordinar-nos uns aos outros significa que cada um se considere debaixo da autoridade, da influência, da medida da graça que o Senhor deu aos irmãos, cooperando facilmente uns com os outros. Recentemente eu estava estudando material sobre discipulado e submissão, e o pastor que ministrava o estudo, ele disse algo interessante. Ele disse assim: submeter-se não é fazer o que você já faz. Submeter-se é quando você se obriga a fazer algo que não é o que você faria. Hoje em dia, muitas vezes, a gente, para tentar persuadir alguém a se submeter à liderança, gentilmente deve ser feito isso, a gente tenta convencer a pessoa de que aquilo é melhor para ela. Só que às vezes a gente passa tanto tempo gastando com isso que a gente acaba maculando o sujeitar o outro no temor de Cristo. Para que temor de Cristo se eu constranjo a pessoa a entender que ela está fazendo o melhor? Então eu não preciso do temor de Cristo. Eu uso de argumentação psicológica, sociológica, para poder fazer com que ela venha fazer aquilo porque entende que é melhor para ela. Só que a submissão, muitas vezes, não poucas, ela é a ferramenta para subjugar uma vontade humana, carnal nossa. Senão não precisaria de submissão. Deus poderia falar a Eva e a Adão: olha, vão se acertando aí, e quando você conseguir convencê-la, Adão, ela deve fazer o que você quer. Então a gente tem um extremo de um lado, que é uma submissão que não é submissão, mas é convencimento, o que é mais comum na igreja hoje. Depois eu trabalhar com o caminho do meio, que é o que a Bíblia ensina, ok? E outro extremo, que é fazer com que os outros se submetam a qualquer custo, sem que elas tenham nem a noção do que estão fazendo ou de para onde estão indo. Coisa que é muito comum na igreja hoje também. Mas qual é a submissão que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que a submissão, então, pegando o melhor desses extremos, sem os extremos necessariamente, mas o melhor deles, seria então, eu me submeto quando eu faço algo que não faria naturalmente, talvez até nem queira fazer, mas mesmo sem concordar, compreendo que é a vontade de Deus. Então vamos fazer, para a gente ter essa compreensão, a gente tem que fazer um paralelo aqui entre entender e concordar. Muitas pessoas, uma vez eu separei uma discussão entre duas irmãs, porque uma dizia, você não me entende, você não está me entendendo, você não está me entendendo, você não está me entendendo. E a outra dizia, não estou concordando com o que você está falando. E aí eu entrei com o voto de Minerva e disse, calma, eu acho que a outra irmã entendeu o que você disse, ela simplesmente não concorda. E ela ficou extremamente ofendida, a irmã que estava tentando convencer a outra, porque ela, na vaidade dela, ela achou que quem a entendesse tinha que concordar com ela. Não. Às vezes eu tenho que falar com minha filha, lhe entendi, mas não concordo. Geralmente, Sofia, quando quer me convencer de alguma coisa, ela fala, você não entendeu, deixa eu falar. Aí eu deixo ela falar, e aí quando ela me convence, eu digo, ok, mas você me convenceu. Mas quando ela não me convence, eu digo, eu não entendi, mas eu não concordo. Então, você entende um mandamento, uma ordem, e deve se submeter mesmo sem concordar. Como é isso? Deus fala para você que é homem. Você chega em casa cansado do trabalho e não pode botar a perna para cima, tem que ajudar sua esposa. Porque ela também foi encontrada cansada de trabalhar em casa. Então você não concorda, entendeu e tem que se submeter. Você entendeu que a Bíblia manda viver a vida comum do lado, não é que a Bíblia fala? Às vezes você não vai entender, mas vai ter que submeter. Porque você entendeu quem falou. E se você entende que quem falou foi Cristo, não precisa você entender. Você só precisa se submeter. Então, se Jesus falar para você, isso ele fala de várias formas. Pessoalmente, fala através de sentimentos, de acordo com a palavra, fala de acordo com a palavra clara, fala de acordo com a profecia que se comprova na palavra, é claro. Isso pode vir através de uma pregação, de uma revelação, de um sonho. Mas Jesus manda você fazer alguma coisa, aí alguns irmãos dizem, eu tenho que ter paz para fazer o que Jesus manda. Que paz? Eu gostar de estar fazendo o que ele mandou? Será que Jesus gostou de morrer na cruz? Jesus gostou, ele está cumprindo a vontade do Pai. E como diz Martinho Lutero, não é vontade, no grego ali usado, a gente não sabe qual foi a palavra usada no aramaico, mas a vontade, quando o evangelista relata que Jesus disse, seria feita a tua vontade, pelo menos o termo grego, que a gente não pode se fiar muito nele, porque não foi falado em grego, Jesus falou em aramaico, e o tradutor usou a palavra grega. Mas a palavra grega ali é desejo, é calor, é paixão. Então, o desejo, o calor, a paixão do Pai é que Jesus fosse à cruz. Porque esse foi o plano deles. Mas não foi gostoso ir para a cruz. Jesus, naquela hora, ele entendeu? Ele concordou? Irmãos, eu posso dizer o seguinte, que acima de entender e concordar está a submissão. Eu podia começar uma discussão teológica aqui para a gente saber se Jesus concordou, entendeu? Inteligência para entender ele tinha. Mas, usando essa mesma inteligência, ele disse, Senhor, tu pode todas as coisas. Se for possível, passa de mim. Ele concordou com ir para a cruz. Ele disse para os apóstolos que quiseram tirar ele da cruz. Dizer, não, Senhor, não vá para a cruz. Ou como Tomé disse, vamos lá morrer com ele, falou ironicamente. Jesus disse, como que eu vou deixar de ir para a cruz se foi para isso que eu vim? Então ele estava muito claro, muito entendida qual era a missão dele. Ir para a cruz. Alguns acham que o diabo venceu quando Jesus foi para a cruz. Foi a pior perda do diabo, de todos os tempos, de toda a história, ou até diante da história. Foi Jesus subir na cruz. Ele perdeu porque ali a gente ganhou, Jesus ganhou. Então, quando a gente pensa em submissão, a gente não pode restringir, pais amados, a gente não pode restringir a submissão a o que eu concordo ou o que eu entendo, mas a quem está falando. Por exemplo, se, para ficar mais fácil, se é Deus que está falando, eu não tenho nem que entender nem que concordar. Se é o meu pastor que está falando, eu não tenho que entender nem concordar quando eu percebo que ele só está reproduzindo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, submissão não é quando eu sou convencido, nem quando eu gosto do que eu estou fazendo. Então, quando esse texto, entendendo isso, amém? Vamos pensar assim, biblicamente, sobre o princípio da submissão. Há uma missão e há uma submissão. A submissão é uma missão que está sujeita a outra missão. E a gente tem dificuldade com isso às vezes. Por exemplo, a Vida Nova Itabuna tem uma missão, mas a Vida Nova de Itabuna está submissa à missão da Vida Nova Internacional, que está submissa à Igreja Universal de Jesus, que está submissa a Jesus, que é o cabeça. Eu não posso andar para o lado que eu quero, fazendo o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho uma missão aqui com vocês, mas essa missão que eu tenho com vocês está sob a missão do meu Pai. Por que que Deus, então, bota tanto esse negócio de submissão na igreja, gente? Não podia ser cada um por si, Deus por todos? Às vezes, quando eu estou cuidando de sol, eu digo, filha, você vai fazer isso como o papai está falando. Por quê? Quando você ficar adulta, tudo isso que você aprendeu de mim, você vai poder continuar fazendo. Mas você só vai conseguir continuar fazendo se você acostumou em não fazer o que estava querendo, mas fazer o que tinha que ser feito. Você já pensou se a gente nascesse adulto? Que catástrofe! Já pensou um bebê? Vem aqui, minha filha. Olha pro porte do rapaz. Ainda bem que é meu amigo. Já pensou se nascesse desse tamanho? Quando chutasse na barriga da mãe? Ia ser nocaute. E mamando. Acabar o seio da mãe, coitada. Eu lembro que a vez eu dei mordida no seio da minha mãe e arrancou o sangue. Imagina, ó. Criança às vezes dá birra, né? Imagina um trem desse tamanho dando uma birra. Presente na boca. Misericórdia. Obrigado, amado. Misericórdia, vai morrer. Então, glória a Deus que todo mundo nasce pequeno. Quem nasce grande é lápis e morre pequeno. Não é? Então, é de Deus demais esse negócio. E por isso que a gente faz isso na Vida Nova. Como é que na Vida Nova a gente vai, por exemplo, ordenar um pastor? Né? A gente olha para o irmão e sabe, por exemplo, Chateau tem um grande potencial pastoral. Grande potencial pastoral. Juliano tem um grande potencial pastoral. Mas, então por que você, quando vê o potencial, já não ordena? Porque como eu posso dar a chave do carro para uma criança? Pode ser uma excelente criança, um excelente filho, uma pessoa surpreendentemente capacitada e precoce, mas ainda não pode governar. A Bíblia diz, o neófito não governa a igreja. Então aí você tem uma gradação, não que você seja um neófito mais, tá? Estou ilustrando, ok? Então a gente vai amadurecendo e essa relação de submissão vai preparando para quando vocês governarem. Porque só governa bem quem se submete bem. Vamos dizer isso? Só governa bem quem se submete bem. Porque na igreja a gente não governa fora de submissão. Ok? Aí você diz assim, e pastor Renato? Pastor Renato tem um discipulador ali, Juscelino. Juscelino tem um discipulador dele, Calvino. Calvino deve ter no discipulador dele, já morreu. Não é Calvino da Reforma não, viu? É um pastor que discipula Juscelino. É meu bisavô. E tem, e aí vai até os irmãos que são assim e vão assim, um cuidando do outro. Como igreja, hierarquicamente, a gente tem a Vida Nova, que é um ministério. Mas esse ministério, ele está dentro de uma submissão à palavra, dentro de uma submissão à Igreja Universal, que não é do Reino de Deus, né? Mas a Igreja de Jesus, que está em toda a terra. A gente não vai fazer nada. Por exemplo, lembro que meu pai, sobre batismo por aspersão ou imersão, temos três batismos muito comuns na igreja. A fusão, que é pega um monte de água assim na mão e joga na pessoa, que é o mais comum. aspersão, que é com um pouquinho de água na cabeça, e eu falei imersão, que é mergulhar na água. Nós batizávamos, eu já batizei por aspersão e por afusão, que é jogar água na cabeça, nas circunstâncias que eu tinha que batizar a moça, ela ia viajar, queria ser batizada para outra igreja e não fere a Bíblia. O irmão que é batizado na presbiteriana com um pouquinho de água é o mesmo batismo, porque a palavra batismo significa sob a água. Então, sob a água é quem recebe pouco de água na cabeça e que mergulha. E aí papai estava pensando como ia ser na vida nova. Depois que nós saímos da igreja presbiteriana, nós tínhamos que definir algumas coisas. E ele falou, vamos fazer por imersão. Eu falei, por quê, papai? A fusão é tão mais fácil. A gente batiza no salão de culto, a gente batiza... Ele falou, filho, por que não fazer como a maioria dos irmãos fazem? Já que a gente entende que o batismo por imersão é batismo também. Porque alguns presbiterianos acham que o batismo certo é por aspersão. Outros mais maduros dizem, não, tudo é batismo, gente, vamos deixar de bobagem. Então, o que ele falou? Ele pensou, vamos fazer o batismo de forma com que é mais comum na igreja de Cristo pela terra. Então, hoje, não era no passado, mas hoje o batismo mais comum é o batismo de imersão. Então, por quê? Porque a gente tem uma reverência, uma honra, um zelo, para também não caminhar de forma que seja tão diferente da maioria dos irmãos. É claro que a gente não vai andar nessa mão no que diz respeito ao que a gente não concorda. Ok? Mas em questões comuns assim, a gente tem essa submissão. Ok, então vamos lá. Considerando esse princípio, quando o texto fala aqui de submissão uns aos outros, tem, meu Deus, eu vou me submeter a um irmão que nem é meu discipulador, nem é meu líder de grupo, nem é meu diácono, nem é meu pastor, nem é meu líder do ministério, eu vou me submeter a ele? Por quê? Se ele não tem um cargo sobre mim? Vocês lembram que eu acabei de falar que a submissão, ela antes de ser um cargo, antes de ser da esposa ao marido, ela é a submissão a Jesus, a Cristo. Então, se um irmão chega para mim e me fala de um princípio de Deus, que eu não estou cumprindo e devo cumprir, eu devo ser submisso àquela palavra. Por quê? É a vontade dele? É a ordem dele? Não, é a vontade e ordem de Deus falada pela boca dele. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, não vamos entender a submissão como algo que é feito a cargos, a títulos, mas ao Senhor. Aí você diz assim, ah, então beleza. Eu sei que as irmãs aqui não falariam isso nunca, estou falando porque, além de vocês, tem as pessoas que ouvem a gravação. Mas, e não estou pensando em ninguém especificamente, ok? Uma irmã vai falar assim, beleza, vou pegar essa palavra que vai mandar lá em casa agora sou eu, porque eu conheço mais a Bíblia do que o meu marido. Ô, irmãos. Então, o que é que a irmã vai fazer quando Deus fala? Você aprenda com seu marido. Diga. Hã? É ao contrário. Você tem que obedecer mais porque você conhece mais. Amém. Perfeito. Não tem nem graça assim, porque ele vai falar lá na frente. Então, assim, a palavra de Deus diz que a submissão da mulher ganha o marido. Então, é claro que não é se submeter no que é errado. Amém? Olha, isso é uma coisa, tem coisa de teologia que eu não entendo. Por mais que eu estude. Porque como que a palavra de Deus diz que uma das coisas que a gente pode fazer pela salvação de alguém é orar? Eu não entendo isso, porque eu entendo que Deus já escolheu, como Santo Agostinho falava, como Calvino falava, como Lutero falava. Deus já escolheu que eles vão ser salvos. Então, eu queria ter orar por alguém. Eu não sei como é que é essa lógica. Mas eu sei que Deus, quando quer salvar alguém, ele bota para orar por ela. Então, você ora, amém? E vai orar pela salvação dela. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente obedece. Eu não entendo, mas obedeço. Porque quando eu leio Efésios, leio Romano, leio Colossenses, leio quase todas as cartas de Paulo, leio alguns ensinos de Jesus muito claros, muitos são chamados, poucos são escolhidos, não foste vós escolheste a mim, antes escolhi a vós outros. Aí eu digo, como é isso de orar para alguém ser salvo? Eu não entendo mais, obedeço. Ok? Então, a mulher, ela vai, em algumas matérias, ela vai dizer, amor, quem decide é você isso. Olha, a Bíblia diz assim, assim, assim, a minha sugestão é essa. Você, se escolher assim, não é pecado. Escolher assim não é pecado, porque se diz respeito à sua escolha. Então você vai escolher e eu vou submeter. É difícil submeter. Por quê? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, irmãos. O que a gente, antes... Olha aqui que coisa, ó, perceba isso aqui. Olha aqui, eu vou falar uma coisa muito profunda. Gente, Adão e Eva não tinham pecado, mas tinham vontade. Não tinham pecado antes de comer a fruta. Eles não tinham pecado ainda, mas já tinham vontade. Jesus nunca cometeu pecado, mas tinha vontade. A vontade, olha, preste atenção nisso, que isso pode lhe salvar de milhares de problemas. Em nome de Jesus, preste atenção nisso. A sua vontade é uma faculdade da preservação. Você dormindo se cobre por causa do frio. Perceba, vontade diz respeito à preservação. A vontade extrapolada, ela já cedeu à carne. Por exemplo, intimidade de um casal é uma vontade, ok? É uma vontade. Isso de forma pecaminosa, o que era um instinto de preservação, inclusive da espécie, tem que ter barreira, tem que ter limite. Comer é preservação, ok? É a vontade de comer por preservação. Pelo paladar também, mas também para você continuar vivo. Inclusive, é o princípio da homeostase, que é a vontade pela necessidade. A mulher grávida tem vontade de algumas coisas porque está necessitando daquele nutriente para fazer o bebê. Então, vamos lá. A vontade diz respeito à preservação, ok? Está claro isso? Jesus, que era homem, na hora da cruz, a vontade humana dele, não estou falando de pecado, porque Jesus não pecou, amém, irmãos? A vontade dele humana era de preservação. Então tem uma coisa que nem é pecado, você não luta só contra o pecado. Você tem que lutar também contra essa vontade de preservação. A palavra de Deus diz que quem amar sua própria vida, perdê-la. Antes aquele que a entrega, esse a achará. Vamos voltar para Adão e Eva. A gente tem dois Adãos na Bíblia, Jesus e Adão. Porque foram os únicos que tinham a capacidade de escolher. Esse livre-arbítrio, tanto falado em tantas teologias, que não é um termo bíblico, ele só é bem aplicado a Jesus e a Adão. O livre-arbítrio que nós temos é sobre ser carnais ou espirituais. Uma vez que foi Jesus que nos salvou, você sendo filha, você não escolheu ser filha de Deus, mas você pode ser uma boa filha ou uma filha. O bebê que eu adoto no orfanato não me escolheu como pai. Eu que escolhi ele. Mas ele vai escolher ser um bom filho ou um mau filho, amém? Porque a Bíblia diz, nenhum escolheu a Deus, nenhum sequer. Não há um justo, um só. Nenhum escolheu a Deus, é o que Paulo fala. Então Deus escolheu a gente. Agora, uma vez escolhidos, aí que a gente vai ter esse arbítrio de ser carnais ou espirituais, ok? Então vamos lá. Essa escolha sobre a salvação, digamos assim, sobre a vontade de Deus, vamos usar esse termo para resumir. Quem pôde usar foi Adão, o primeiro e o segundo Adão. Adão e Jesus. Adão, olha que coisa tremenda, olha aqui, irmãos, presta atenção. Porque você pode estar muito espiritual, muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito, mas ainda tem vontade. Quanto mais espiritual você está, menos os pecados têm poder de lhe influenciar. Amém? Não é assim, irmãos? Quanto mais a gente fala do amor de Deus... Inclusive, eu quero enfatizar uma espiritualidade ativa, ok? Vocês vão me perceber isso comigo. Geralmente, a igreja evangélica promove a espiritualidade passiva. O crente é quem ora, quem jejua, quem não faz isso, quem não faz aquilo. Eu quero incentivar uma espiritualidade ativa. O crente bom é o crente que discipula, é o crente que evangeliza, é o crente que frequenta, que não deixa de congregar, como diz a Bíblia. E também faz a parte passiva, que é orar, jejuar e se abster de algumas coisas. Amém, irmãos? Então você está esse crentão aí, glória a Deus, aleluia, mas ainda tem vontade. Quem era mais crentão, você ou Jesus? Jesus, amém? Crentão assim brincando, gente. Mas, perfeito como era, perfeito de caráter, perfeito de santidade, perfeito de saúde emocional, ainda assim tinha algo nele que dizia, não vá para a cruz. Adão e Eva, sem pecado nenhum, embora não fossem Deus, é claro, mas esse particular, sem pecado, igual a Jesus, porque sem, eu sem arte, você sem arte, isso a gente é igual, ok? Então, Eva e Adão sem pecado e Jesus sem pecado, nesse particular eram iguais. Antes de pecarem, eles eram tão santos na perspectiva, não vou nem usar as palavras santo como separado, mas tão sem pecado quanto Jesus, amém, irmão? Mesmo assim, tinham vontade. Cuidado com a vontade. Jesus teve cuidado com a vontade e venceu como? Orando e jejuando. Jesus diz: eu me santifiquei a mim por eles. Como que Jesus se santificou? Ele tinha pecado? Não, ele não tinha pecado. Mas ele teve que vencer também o fato de ser humano. Porque você, em ser humano, você vai ter uma necessidade de se preservar. Vai ter uma vontade. Uma vitória. Uma vontade. Olha que eu estou falando, eu vou chegar. Irmãos, a vontade quer tirar você da submissão. Jesus tinha uma missão aqui na Terra? Tinha. E a missão dele era ser submissão do Pai. Por isso que Jesus se esvaziou em Filipenses. Abre aí, Juliano, texto de Filipenses aqui. Que ele se esvaziou. Não usou para usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou. Então, o que eu estou dizendo? Que a vontade, ela tenta contra a submissão. Não estou querendo usar essa palavra tenta na perspectiva de pecado, amém? Porque estou falando de Jesus. Jesus foi tentado? Foi. Pelo diabo. Não foi tentado por si mesmo. Porque isso é uma faculdade natural nossa. De preservar-se. A Bíblia diz que aquele que não cuida do próprio corpo é louco. Só o louco não cuida do próprio corpo. Então Deus nos fez assim. Só que o diabo, ele usa dessa faculdade de preservação para nos fazer insubmissos. Ok? O diabo fala: não está com fome? Transforma as pedras em pães. Abriu mão do seu reino? Eu te darei todos os reinos. Só é você me adorar. Então o que, é que o diabo faz? Ele pega. Qual o gancho que ele podia usar com um santo? Qual o gancho que o diabo tenta usar com um santo? Você não usa mais pornografia, você não fuma mais, você não traz sua esposa, você não rouba. Você, o diabo se vê às vezes oprimido, porque olha a sua vida e fala: não consigo mais chegar perto dele, não consigo mais. Então o que, é que ele faz? Já sei, vou usar a preservação dele. Foi o que eu fiz com Adão e deu certo, foi o que eu tentei fazer com Jesus. O que é que você acha que Lutero não passou, aquele santo homem de Deus, quando ele chegou lá para no tribunal, diante do rei, diante dos advogados canônicos? Disseram: nega. Lutero pediu menos. Lutero falou: vou pensar. Saiu para pensar, e ele orou intensamente. Disse que ele pegou um tinteiro, jogou no diabo, não sei se foi nessa noite, e teve batalha espiritual ali intensa, voltou e falou. Ele disse que quando ele caminhava para o tribunal, nem se todas aquelas telhas daquela cidade fossem demônios, ele negaria. E quando perguntaram: e você renega o que você escreveu? Ele falou: como posso? A não ser que seja convencido pela lógica e pela própria palavra. Não posso trair o que eu disse, porque trairia a coerência e a palavra de Deus. Mas, mesmo um santo homem de Deus como ele, tinha uma necessidade de preservação. E essa necessidade de preservação, ela luta contra a submissão. A mulher, ela vai ter dificuldade de ser submissa ao marido, porque ela diz: e eu? Eu vou ter dificuldade de ser submissa ao meu pastor, porque eu vou dizer: e eu? E os meus planos? E as minhas vontades? Amados, o Senhor Jesus, perfeito, imaculado. Aí você diz: não, não passo por isso. Jesus. Na beira da cruz, lá no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim. E ele não estava sendo nenhum carnal, nenhum egoísta, não. Ele estava numa circunstância muito delicada, porque ele estava diante de duas ordens de Deus. Uma de se preservar enquanto humano, e uma maior, que era de ir para a cruz. Você vai se ver diante disso às vezes? O que eu faço? Faço o ministério de acordo com a minha vontade, cuido do meu núcleo de acordo com a minha vontade, cuido do meu discípulo de acordo com a minha vontade, cuido da minha esposa de acordo com a minha vontade, cuido da minha igreja de acordo com a minha vontade, ou procuro saber qual é a missão acima da minha? Sabe uma coisa? Aqueles que lideram, entendendo que eles recebem direto de Deus e todos têm que submeter a eles, são tiranos, são déspotas, são fascistas. Ok? Isso é tão arriscado que o Senhor estruturou a igreja para que todos tivessem que passar pela submissão. E continuamente para sempre. Ele conseguiu fazer isso. Leia, por favor, o texto, querido. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim, eu vou explicar esse texto aí. A melhor versão para esse texto é a versão católica de Teb, tradução ecumênica brasileira. Eu não concordo com o ecumenismo, mas a Teb nesse texto é a melhor tradução brasileira. Ele diz assim: mesmo sendo Deus e não abdicando desse título, se esvaziou. É muito complexa essa forma que é escrita na versão atualizada, na versão corrigida e em outras versões. Mas ele diz: mesmo continuando Deus, eu não estou citando o texto, e preciso ler, ok? Só estou falando a ideia, que eu acho melhor, não lembro como é que está o texto, mas pesquisando em todas as versões, foi o que eu achei que eu vi mais fiel ao texto grego, que também li. Então é assim: mesmo sendo Deus, e não abrindo mão disso, se esvaziou. Ele se esvaziou de tudo, mas não de ser Deus, amém? Pode ler. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Perfeito, a tradução de Genebra usa essa variante do texto se não me engano, do texto crítico, do texto grego crítico, e é muito feliz porque ele não diz. Algumas versões dão a entender que Jesus fez isso para receber o nome sobre todo nome. Mas não foi para isso, porque ele já tinha esse nome. Ele fez isso não para receber o nome sobre todo nome. Isso aí, a versão, quando deixa entender que Jesus fez isso para receber o nome sobre todo nome, está parecendo que Jesus não tinha o nome sobre todo nome e não fez isso por nós, fez isso por ele. Então, seria um erro terrível, ok? Mas vamos voltar aqui para a ideia que eu estou tentando desenvolver. Então, meus amados, o que a gente percebe, então, é que a submissão, ela vai enfrentar uma série de adversários. E não estou falando nem do diabo, nem da carne. Estou falando do primeiro deles, que é esse instinto de autopreservação. Ok? Mas Jesus venceu, nós podemos vencer também, amém? E Adão e Eva venceriam sim, se tivessem dito não ao diabo. Mas eles disseram sim, o que nós não temos que fazer em nome de Jesus. Este mandamento, página 16 agora. Este mandamento está relacionado intimamente com preferindo-vos em honra uns aos outros. Está lá em Romanos 12, 11. Eu tenho que olhar para Juliano e entender que ele tem muito de Deus para mim, inclusive que eu tenho que me submeter ao que Deus só revelou a ele. E a outros irmãos, evidentemente. Mas por que isso, irmãos? Uma vez uma irmã muito querida, prima minha, pediu, montei um gabinete, nem precisava, minha prima, né? Uma menina de Deus, e ela sentou comigo e disse assim: ô Ti, por que que a gente já não vem, já não converte assim com upgrade assim de Deus, sabendo todas as coisas da Bíblia, entendendo Deus? Por que que a gente tem que se relacionar com os outros? Por que a gente tem que buscar aprender com os outros? Isso é tão cansativo. E eu falei: se você, quando convertesse, recebesse um arquivo com tudo de Deus no seu cérebro, uma matrix, você não estaria aqui comigo agora tendo comunhão. Nós seríamos ilhas perfeitas. Tem água, tem comida, tem alimento, tem ar puro, tem... Para que ir para outra ilha? Seríamos um arquipélago. Jesus não quer isso, ele quer um continente, estamos juntinhos. Porque o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então, meus amados, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sim, tem coisas que eu não vou saber, por mais que eu estudei tanto tempo, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha tido contato com homens de Deus, grandes homens de Deus, ainda assim, eu vou aprender com um novo convertido. Irmãos, como eu aprendo quando sento com uma pessoa? É sobrenatural que Deus vai dando, quando eu estou ministrando aqui da palavra. Eu diria a vocês uma coisa, eu acho que eu aprendo mais da revelação, não da cultura protestante e bíblica, mas da revelação eu aprendo muito mais aconselhando e pregando, sabia? E orando. Tem gente que senta e vai lendo e vai tendo grandes revelações, não é assim comigo. A parte mística, sobrenatural, eu aprendo muito mais orando, discipulando, atendendo e pregando. Porque a Bíblia diz que a gente só precisa abrir a boca, que o Espírito ia nos usando e agindo. Amém? Então não tema discipular pessoas, porque Deus já está lhe usando. Amém, Chato? Então, amados, e considerando cada um os outros superior a si, Filipenses 2:3. É este o Espírito de Deus e é esta a estrutura da autoridade em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais entre si. Você sabia disso? Isso aqui é algo revolucionário, irmãos. Lindo, filho. Eu vou querer para mim depois, viu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabia que o Pai não manda no Filho? Eu tinha um advogado amigo meu que ele falava assim: ah, não oro a Jesus não. Eu falo logo com o Pai. Vou perder tempo com o promotor, se posso falar com o juiz? Irmãos, eu sentei com ele e falei: você só chega ao Pai pelo sangue de Jesus, meu filho. Você pede ao Pai é em nome de Jesus. Fala em Hebreus, e Hebreus diz que ele nos dá livre acesso ao Pai. Aí você diz: não, mas Jesus disse que é submisso ao Pai. Jesus falou isso enquanto estava encarnado e, como lemos em Filipenses, esvaziado. Não há hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode falar. Ah, eu achava que o Pai mandava nos dois. Eu achava que o Pai mandava no Filho e o Filho mandava no Espírito. Não. Ah, mas a Bíblia diz que o Pai é a cabeça de Jesus. Oh, amados. Ali está falando da missão. Ali está falando... Quando Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher, Jesus é a cabeça do homem e o Pai é a cabeça de Jesus, a gente tem que entender isso dentro do contexto da própria Bíblia. Quando você lê Apocalipse, você vê que não há uma hierarquia no trono. É uma ação conjunta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele diz: pastor, mas eu sempre pensei que quem manda é o Pai. Vamos pensar o seguinte: o Pai não precisa mandar no Filho perfeito. Precisa? Quando é que a gente manda no Filho? Manda estudar. Manda arrumar o quarto. Ok? Se a sua filha fosse perfeita, você precisa mandar ela fazer alguma coisa? Não. Você sabia que Adão e Eva, no Éden, Deus deu o governo a Adão, o homem, é fato. Só você ler Gênesis lá. Mas você vai ver que um dos erros terríveis de Adão é porque Adão, por não exercitar esse governo, digamos assim, pela falta de necessidade, porque Eva era perfeita, na hora que precisou exercitar, ele não soube. Ele não estava treinado, digamos assim. Isso é culpa de Deus, isso é culpa dele, ok? Porque você diz assim: pastor, então quer dizer que num casal, quanto mais houver santidade das partes, menos vai ter que haver o exercício da submissão? Sim. Mas no que diz respeito à missão, por exemplo? No que diz respeito à missão, a gente tem que deixar as coisas claras. Eu sei que tem uma missão, por exemplo. Eu não preciso ser submisso ao pastor Renato para ele me orientar, para ele me direcionar. Ah, então entendi. Sobre missão, então, é que cada um tem a sua missão. Tem uma aula no site, lá nas aulas, que fala de Trindade. Eu preparei aquela aula com muito amor, há muitos anos. Você pode olhar. É uma aula sobre Trindade. Então, eu vou falar ali que o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo hoje, que o Filho já está de volta no céu, ele não tem hierarquia, porque não é necessário. E muito dessa ideia que a gente tem de que quem manda é o Pai, veio da ideia de que sempre quem manda é o Pai. Seu Pai manda em você, Chotô? Manda. Seu Pai ainda manda em você? Não. Mas eu mando em Sofia. Por quê? Porque Sofia não se emancipou ainda. A Bíblia diz que Jesus tomou o seu... A Bíblia diz que Jesus tomou o seu trono de novo. Entenderam? Então, enquanto Jesus estava aqui... Então ele era submisso ao Pai. Uma vez que ele voltou ao trono, não precisa mais. Aí você diz, mas ele era submisso, então você quer dizer que Jesus era submisso, usando o seu argumento anterior, porque era imperfeito. Não porque era imperfeito, porque era humano. E por ser humano, ele precisava ser submisso. E por que que Jesus, então, tanto se chamava filho do homem, tanto ele defendia a humanidade ao ponto dos testemunhos de Jeová pegarem esses textos, ele está vendo que ele não é Deus? Por que ele se defendia tão humano? Embora, como diz Filipenses, não abriu mão de ser Deus. Porque só um humano perfeito poderia pagar os seus pecados. Se Jesus visse como Deus, e somente, sem ser humano também, como que seriam seus pecados pagos? Não teria. Imagina, se Jesus viesse como muitas seitas acreditam e acreditavam desde o começo da igreja, Jesus viesse como Deus, sem ser homem, só como Deus, como um plasma, como um espectro, e ali ele vivesse como fantasminha, camarada, e fizesse milagres e tudo, não sofresse, não vivesse, e não sofresse o que era para nós sofrermos. Como que ele pagaria os nossos pecados? Como que a morte dele nos traria vida? Um Deus não morre. Só morreria sendo humano. Então, a submissão, ela está ligada tanto à missão quanto ao conserto. Como a vida deles traria vida? Como a morte dele nos traria vida se ele não teria morrido? Então, Deus não morre. Ele precisou ser homem também. Ele sempre foi homem e Deus. Mas ele precisou ser homem para poder pagar o seu pecado. Porque a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Quem ia morrer então? Alguém tinha que morrer. Ele morre então para pagar o nosso pecado. Então vamos entender uma coisa. Submissão, ela acontece. Tanto tem que acontecer quando é para fazer algo que não quero, baseado na minha preservação, baseado no meu pecado, no meu erro, mas também baseado na missão de quem eu me submeto. Ok? No caso de Jesus, não teve pecado, mas teve uma vontade humana, natural, e teve uma missão. No nosso caso, a gente tem que exercer a submissão para vencer essas três coisas. Jesus teve que vencer duas, digamos assim, didaticamente falando. Vencer a vontade de preservação, natural, saudável, e teve que cumprir, não vencer, mas cumprir a ordenança do Pai, por causa da função. A função dele era vinda. Nós temos que vencer essa vontade de preservação, nós temos que cumprir nossa missão, e a gente ainda tem que vencer a insubmissão e a carnalidade. Por quê? Primeiro eu falei de algo que tenta nos preservar de submeter. Por que eu vou submeter ele? Eu vou dar esse cartaz para ele? Sim, vai. Para a glória de Jesus. Mas tenho que vencer também contra os meus pecados. Por isso tenho que ser submisso também. Porque o pecado, ele trabalha contra a submissão. E tenho que vencer também para poder ser de acordo com a missão de quem eu me submeti. Então, se uma jovem vai casar com uma pessoa, ela tem que olhar para o cara e dizer, é esse o cara que eu vou me submeter? Não é só esse cara que vou ter noites românticas e gostosas, não é esse cara que vai poder me dar alegrias, mas é esse cara, eu vou me submeter a ele? Tem a história de uma grande mulher de Deus. Quando eu digo assim, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, eu quero falar pessoas que são grandemente submissas a Deus, ok? Uma grande mulher de Deus que, para salvar a filha de um relacionamento conturbado, ela ia se casar com um cara muito bagunçado, ela botou a filha no carro, levou para a porta do caso do namorado e falou, filha, olha para lá. filho olhou. E a mãe falou: você sabe que o casamento não tem volta. Você vai se submeter a esse homem da vida. É isso que você quer para você? Aí ela: ah, mamãe, eu quero uma resposta agora. É isso que você quer para você? Ela falou: não, não dá para me submeter a ele. Então sube e termina o namoro. E a menina foi, terminou, voltou chorando e depois teve um casamento lindo e abençoadíssimo. E hoje é liderança na igreja dela. Então, eu tenho que ter cuidado com essas coisas. Submissão tem muito a ver com a igreja. Quem tem dificuldade, tem, às vezes a gente deixa esse tema de lado porque é um pouco ácido, um pouco indigesto. Mas não tem como crescer como igreja, como fazer vontade de Deus, no mínimo e no máximo, sem que eu exerça a submissão. Amém, amados? Vamos ver aqui então. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais entre si. Isso é comunhão. Ok? O Pai enviou o Filho, João 4,43. O Filho veio, João 16,28. O Filho é obediente ao Pai, João 8,28. 12,49 a 50. 14, 28. Filipenses 2, 5 a 11. Hebreus 5, 8 a 9. O Filho enviou o Espírito Santo, João 14,26 e 15,26. O Espírito Santo veio, Atos 2, 32 e 33. O Espírito Santo é obediente ao Filho, João 16, 12 e 16. Um procura agradar, dar vitória e glorificar o outro. João 16, 27 a 28, 17, 4, 16, 14, Filipenses 2, 9. Quando você vê isso, toda a relação de submissão da Trindade diz respeito à encarnação de Jesus. Ok? Uma vez que Jesus sobe, então você vê que eles são iguais entre si. E mesmo iguais entre si, aí que está a grande charada da questão. Olha aqui, presta atenção. Mesmo iguais entre si em autoridade, se submetem uns aos outros. Ah! Percebeu o que parece que é controverso, mas é absolutamente... são coisas que não competem entre si? Eu posso ser co-pastor com um pastor, eu não acho que isso é saudável, mas conheço também situações que funcionam. Eu posso ser co-pastor com um pastor, por exemplo, existe um pastor pai, um pastor sênior, um pastor titular, e tem alguns pastores que cuidam da igreja. Esse pastor enviado para outro lugar e deixa um colegiado de pastores no vão da igreja. Nós humanos somos tão carnais muitas vezes que tem que se eleger uma liderança. Mas é possível que eu tenha uma relação com alguém que seja na mesma hierarquia que eu e ainda assim eu me submeta a ele e ele se submeta a mim. Quando? Quando eu mandar? Não, porque no céu ninguém manda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não manda no outro, mas não se submete ao outro. Como é isso, pastor? Peraí. Eu pensei que alguém só se submetia a quem manda. É isso que tem que ser lavado da nossa mente. Tecnicamente eu mando em Chateau. Sou pastor dele e discipulador dele. Mas todas as vezes que ele me chamar e me mostrar que eu estou fazendo fora da palavra, eu tenho que me submeter a ele, amém, irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito, não tem nenhum chefe. Mas Jesus diz: eu vou mandar o Espírito. E o Espírito obedece de uma boa. Por quê? Jesus é o chefe dele, ele tem que obedecer? Não. Ele é Deus, com Jesus, eternamente sempre foi. Mas a missão dele é obedecer vindo. Jesus diz: eu rogarei ao Pai. Jesus pede ao Pai que mande o Espírito. Aí você diz: como seria se um deles quebrasse essa aliança e dissesse não? Isso é impossível acontecer. Não vamos laborar em cima de uma insanidade. Porque o que faz eles Deus é essa perfeita comunhão. Perfeita comunhão não diz respeito a não, um não se submeter ao outro, mas diz respeito a um não se rebelar contra o outro. Foi o que Lúcifer fez. Quem não consegue se submeter, se rebela. Por que que não é rebelião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque os três trabalham entre si de forma a, pela missão, um ocasionalmente se submeter ao outro. Resumindo, na igreja, muitas vezes, pessoas anônimas, que não são lideranças, elas devem e vão ser vistas como alguém que vai me mostrar que eu tenho que me submeter a Deus, num particular que eu não estava me submetendo. Se a gente entende na igreja, quem manda é quem tem um título, quem manda é quem tem um cargo. Eu não obedeço o título, não obedeço o cargo, eu aconselho você também não obedecer título ou cargo. Mas também aconselho você não obedecer só o que você entende, só o que você concorda, mas obedecer sempre a Deus. Como é isso, pastor? Mas eu não tenho que entender para obedecer, eu tenho que concordar. Jesus pediu para não ir para a cruz, para o Pai. Mas ele foi. Ele podia se preservar, mas ele foi. A submissão é sempre que eu sei que é a ordem de Deus. Deus manda que eu seja daquele jeito e eu tenho que vencer ou a minha vontade de preservação ou a minha carnalidade ou a minha missão pessoal tem que ser vencida, porque eu estou sob outra missão. Então, submissão não é algo fácil, não é um tema fácil. Na verdade, é um dos mais difíceis da igreja. Por isso que a igreja hoje caminha, a igreja muitas vezes caminha como um auditório, onde uma pessoa distante das outras tem as preleções, para que você pegue alguns princípios e aplique a sua vida pessoal e seja feliz. Como é a igreja bíblica? A igreja bíblica é uma igreja onde todo mundo está se preparando para exercer liderança, para exercer governo, porque é uma igreja sarada e todas as pessoas sabem lidar muito bem com a submissão. E se não sabe, vai aprender a lidar. Você abriu o livro de Atos? Como que os pastores, quando conversam com os colegas, eles dizem, não, negócio de célula, grupo caseiro, discipulado, estou fora, porque isso é muita confusão, é muito cacique para pouco índio. É muita gente mandando. Então, se você quer uma igreja fácil, uma igreja light, então você coloca um sacerdote bem longe do povo, uma relação bem diferente com o povo, pregações de alto teor psicológico, de reforçamento de autoestima, de autoajuda, que promove o crescimento pessoal e ético dos crentes. Pronto. Não confronte pecado, não promova tratamento entre os irmãos, não promova uma relação de submissão uns aos outros. Então você vai ter uma igreja muito inchada, com poucas pessoas governando e muitas pessoas perdidas, sem saber o que fazem. E mal criadas, porque elas não aprenderam a se sujeitar, não aprenderam a se abrir. Eu vou me sujeitar a uma pessoa que nem é pastor? Eu vou abrir a minha vida para alguém que nem tem um cargo? Alguém que só é meu discipulador? Eu vou abrir minha vida? Paulo podia dizer isso a Barnabé. Eu sou fariseu de fariseus. Eu vim do aliado real. Eu sou cidadão romano. Vou me submeter a Barnabé? Quem é Barnabé? Interessante, porque esse nome Barnabé, na verdade, é um apelido. Barnabé significa... toda vez que você vê Bar na Bíblia, Bar Jonas, filho de Jonas, Bar Rabás, filho de Rabás. Inclusive, é interessante que Bar Rabás significa filho dos filhos. Então, quem Jesus morreu no lugar dos filhos dos filhos, ele morreu no nosso lugar. Interessante isso, né? Morreu no lugar de Bar Rabás. Mas Bartimeu, perdão, que também é filho de Timeu, que já é outra história, mas Barnabé Nabé é o nome para Parácletos. É o nome para intercessor. O apelido dele, que é Barnabé. Intercessor é aquele que fica entre a gente e o outro para nos ajudar. Então o apelido dele era Filho do Espírito Santo, Barnabé. O que, que ele tinha? Só era um cara cheio do Espírito Santo? E vamos submeter um cara só porque ele é cheio do Espírito Santo? Natural de Chipre, homem bom e justo? E o que é isso? Isso não é nada. Mas para alguém que tem Espírito Santo, isso é muito. Inclusive porque em Chipre, assim como hoje, como é um terreno vulcânico, é muito fértil. Muito fértil a ilha. Então, até hoje os terrenos são caríssimos lá. Então, a Bíblia diz que ele vendeu um campo e deu dinheiro à igreja. Talvez por isso, aquele casal, Ananias e Safira, tenha tentado fazer isso e roubado, tentado roubar o Espírito Santo, né? Disseram que era um valor e era outro. Toda vez que a gente chega aqui, na hora do dízimo, e bota um dízimo na metade, e vai lá e entrega, a gente está fazendo isso. Está dizendo, todo mundo está achando que eu estou dizimando, mas eu só estou dando uma parte. Mas isso é outra coisa para tratar depois. Então, Paulo se submeteu. Irmão, se Paulo não se submetesse ao discipulado de Barnabé, nós não teríamos as cartas de Paulo hoje. Já pensou que é isso? Então, uma igreja forte é uma igreja onde cada um, não porque tem um chefe, mas quem entende que há uma graça comum e todos são reinos de sacerdotes. Então, qualquer um, Deus pode usar para me levar a me submeter a algo que é a vontade de Deus. Amém? Eu acho essa história muito bonita. Minha cunhada, Daniela, é uma pessoa muito culta, conhece muito a Bíblia, fez escola missionária. E ela, na Vida Nova, quando a gente completou o discipulado, ela ainda caminhava com a gente, hoje está em Itaberaba. Ela escolheu uma irmã muito pobre, muito simples, para ser discipuladora dela. E aí até a família disse assim, mas ela, como é que ela vai discipular? Ela falou, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, submissa ao marido, e que aplica a palavra na casa dela. Tem alguém melhor para me discipular? Aleluia, coisa linda. Às vezes a gente caminha na igreja e fala, quem aqui pode me discipular? Ninguém. Quem aqui tem condições de me discipular? Ninguém. Esse precisa ser discipulado por um discipulador bem amoroso e bem duro. Entenderam, irmãos? Então, vamos terminar aqui. Amém, amados. É um assunto bem complexo, mas está todo mundo acompanhando, amém? Acho que até eu estou aprendendo aqui hoje também. Acho que eu tenho certeza. Então, não digo acho porque eu seja melhor que vocês. Digo acho porque presume-se que eu estou dando a lição, eu devo, né? Então, esse estado de perfeito equilíbrio e harmonia em amor e submissão da divindade deveria ser vivido entre os seres e coisas por ela criados. Porém, todo o universo se tornou desorganizado quando a rebelião entrou na história. Primeiro através de Lúcifer, nas regiões celestiais, e depois com Adão na Terra. E aí tem uma série de textos, você pode acompanhar na portilha. Isaías 14, 12 a 20, Ezequiel 28, 1 a 19, Gênesis 3, 1 a 19, 1 Samuel 15, 22 a 23, Romanos 5, 19. Mas, desde a fundação do mundo, Deus preparou um plano de restauração. A submissão é, portanto, a atitude fundamental para que a autoridade, o reino, o governo de Deus, seja manifesto aqui na terra e nos céus. Este espírito de submissão faz-nos entrar e viver na estrutura de autoridade divina na sociedade cristã. Abra, por favor, Colossenses. Submissão é uma atitude interior no espírito, não mera obediência exterior. É possível obedecer sem ser submisso, como o caso do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, Decker Prince. Meu pai conta a história de um menino que o pai, conversando com ele, o menino ficou em pé e o pai falou, senta. O menino, não sento, desafiou o pai. O pai falou, senta. O menino, não sento. O pai, que era mais forte, pegou pelo ombro do menino, empurrou ele na cadeira e falou, sentou. Aí ele falou, estou sentado por fora, mas estou em pé por dentro. Não funciona, se fosse, porque é espiritual. A submissão, ela tem que ser por dentro e por fora. Senão a gente é como um sepulcro caiado, né? É bonito por fora e por dentro é um mar de ossos. Semana que vem nós vamos estudar, suportai-vos uns aos outros que eu acho que é uma das coisas mais fortes e bonitas aqui desse material. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Você foi abençoado, diga amém. Senhor, muito obrigado porque... Vamos ficar de pé um pouquinho? Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa e é perfeita. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, o Pai e o Espírito, na missão de nos regenerar, de nos salvar, trabalham conjuntamente e um servindo em amor e enviando ao outro, mesmo que não tenha um com mais poder. Eu te louvo, Trindade, eu te louvo, Pai, Filho e Espírito, por esse ensino perfeito que vem do céu. Obrigado por isso, Senhor. Senhor, eu sei que nós não somos assim. E nós, muitas vezes, precisamos de governo, como tua palavra fala, quem governa. Então, nós te agradecemos, porque o Senhor, conhecendo nossa limitação, deixou uma estrutura muito clara na tua palavra. Mas, além da estrutura, está o amor e a submissão ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Que, em nome de Jesus, nós usemos a estrutura, mas a estrutura nunca use de nós. Que nós usemos a estrutura de hierarquia, sim, de autoridade, sim, de governo, sim, mas que isso nunca seja acima, em nome de Jesus, nunca seja acima de submetermos uns aos outros. Essa seja a primeira regra de submissão e ordem na tua casa. Que todos nós somos sacerdócio, que todos nós temos o que ensinar uns aos outros, que todos nós temos como levar o outro à submissão da tua palavra. Mas que isso não seja um subterfúgio da alma para que nós não nos submetamos. Nos livra dessa maldição em nome de Jesus. Nos livra disso. Nos faz aprender com tua palavra, como Paulo fez pelo teu Espírito com Barnabé. Ó Deus, muito obrigado por isso. E que nós tenhamos essa disposição também de nos submeter em amor, de saber que o Senhor levantou pessoas para cuidar de nós. Estrutura-nos na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo. E que nós venhamos buscar viver esses mandamentos recíprocos uns aos outros, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Boa noite às 18 horas.